Boa noite a todos. Esse microfone é uma benção, até a voz muda, ó. Mas eu vou confessar para vocês, já que ele não está aqui, eu invejo a voz do Pipe, sabia? Tenho vontade de ter um vozeirão daquele assim. Tá, não vou usar a Bíblia hoje. Misericórdia. É isso aí mesmo. Quantos trouxeram ergo ela, então, quero ver. Aí eu vou dizer, tá amarrado mesmo, misericórdia. Tá louco? É isso aí. Boa noite a todos, para os visitantes aí, como já foi falado, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe muito sua vida hoje. Vamos orar? Mais uma vez? Deus, eu sou grato ao Senhor por este dia. Tua palavra nos fala, Deus, que a causa de não sermos consumidos é porque a tua misericórdia se renovou pela manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo privilégio de poder entrar na tua presença. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que o Senhor olha para cada um aqui. E o Senhor nos ama incondicionalmente. Somos gratos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua cruz. Obrigado porque o que crucificou o Senhor ali não foi os nossos pecados. Obrigado porque ali não foi os judeus, os romanos. Obrigado porque ali naquele momento o que crucificou o Senhor foi a sua própria escolha. O Senhor escolheu se entregar por amor a nós. E eu sou grato por isso. Deus, nessa noite eu quero colocar a vida de cada um que aqui está, Senhor. E peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine todas as coisas. O Senhor é aquele que nos convence da justiça, pecado e juízo. Tudo aquilo que precisamos compreender, tudo aquilo que precisamos entender hoje, que o Senhor nos esclareça. Sê conosco nessa noite. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada eu terminei seriado Vikings. Quantos assistiram? Poucos. Você gosta de violência, você assista. Você não gosta, você não assista. Uma benção, tanta guerra que rola. E eu assistindo aquilo ali, todas as vezes que eu assisto, tanto Vikings como outros filmes de guerras medievais. Oi? Ah, por favor. Também, Xena. Meu Jesus. Algo gera no meu coração. E eu sempre questiono assim, pô Deus, por que que eu não nasci nessa época? Queria ter nascido naquela época. Guerra e mais guerra, matar e ter uma concepção clara no meu coração que eu estou guerreando em prol a um benefício, que eu estou ali em defesa de algo. E eu ali sempre nesses questionamentos que eu nasci esses filmes. E nessa série algo marcou muito a minha vida ali. Vou falar para você. Deus falou comigo através dessa série. Uma das coisas ali que marcou muito, né? Já vou adiantar aqui para você que vai começar. Não, um pouquinho só dá. Não vou contar o final, que ainda tem mais uma temporada. Mas algo real, o relacionamento do cristão. Algo massa ali que deixou muito claro assim o desejo que eles tinham da morte. Eles iam para a guerra, eles não tinham medo de estar ali. E de, se necessário fosse, eles morrerem, porque eles sabiam que tinha um lugar melhor para eles do que a terra. E aquilo ali me marcou muito. E aí nesse desejo em relação à guerra, algo que Deus testificou no meu coração é o seguinte: mas você que não se dá conta, mas você vive em guerra. Você só não luta mais contra pessoas, mas existe uma guerra no qual eu e você nós estamos inseridos. E todas as vezes que eu penso, e você vai se cansar em ouvir isso de mim, isso pode ter certeza, todas as vezes que eu vim aqui, eu não vou pregar nada diferente, algo novo para você. Mas eu vou enfatizar algo que para mim é muito rema. Para mim é algo que abençoa muito a minha vida, ter esse entendimento. Então quando eu parto do princípio que Deus, ele me deixou claro ali através desse seriado aí, ou da minha vida cristã, que eu e você, nós estamos inseridos em uma guerra, nós temos que ter essa consciência clara e aceitar isso. Eu e você, nós precisamos aceitar isso. O meu maior temor aqui como igreja, e infelizmente eu sei que isso é algo real, saber que você só pensa na armadura de Deus, ou até mesmo numa batalha, no qual Deus colocou você, só no momento em que cantamos música como essa que cantamos aí do Coração do Herói, a armadura de Deus. Meu maior temor é saber que talvez você está aqui hoje e se encontra nessa condição. Muitas vezes você se depara com uma luta, com uma batalha, aí você começa a lembrar que existe algo a favor a você. Só que nessa noite, o meu maior desejo é que, da mesma forma que eu tenho compreendido tais verdades que têm me tornado a cada dia não melhor do que você, mas talvez existam algumas lutas diárias que eu enfrento igual a tua, mas que eu encaro de modo diferente. E tenho êxito, e tenho vitória em relação a isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês também. Uma dica. Vou usar aqui meu irmão Valdinei. Eu falei para ele que eu ia fazer um teatro aqui, mas não vou. Só me dê, não precisa, só aqui. Ó. Uma dica para você. Não deixe de vir para um culto onde a palavra de Deus está trazendo instruções para você de vida. Não deixe de vir para o culto sem trazer isso aqui, ó. A palavra de Deus, seja ela aí no teu smartphone, ou no teu tablet, ou seja onde for. Mas ter uma palavra de Deus, mas também ter aqui, ó, algo para você anotar. As heresias, ou aquilo que te gerou confusão, ou aquilo que foi proveitoso para você, tenha esse hábito. Crie esse hábito de ter uma caneta, de ter uma agenda ali para você fazer a anotação. Ou do mesmo lugar onde você abaixa os aplicativos aí da Bíblia, também tem o Polaris lá no Play Store, para quem tem o smartphone aí, tem lá o Polaris, você pode baixar lá e também é igualzinho, não tão igual, mas é parecido ao Wordzinho lá do Windows lá, da Microsoft. Tenha no teu celular e anote, crie esse hábito de anotar as coisas. Porque muitas vezes tudo que é falado aqui é tanta coisa que é falado que às vezes não dá tempo de você assimilar isso. Aí você tendo isso em mãos, você pode passar a semana inteira ruminando e recebendo aquilo que Deus tem para a tua vida. O texto base que eu vou usar está contido na carta de Efésios, no qual o apóstolo Paulo escreveu, nos deixando a instrução, lá em Efésios 6. Quantos aqui já leram esse texto? Efésios 6, falando sobre a armadura de Deus. Só que eu não vou falar da armadura em si. Eu vou falar de umas. Vou falar da armadura, mas vou falar de uma única peça que está contida na armadura. E o tema dessa mensagem, se você quiser anotar aí, couraça da justiça. Quando Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com você essa mensagem, é automático, porque esse momento aqui é um momento tão precioso que é como se fosse eu visualizo como se fosse um L aqui no espiritual. Ele vem assim para vocês. Que a partir do momento que ele vir só para você e não vir para mim, o que eu falar aqui é só hipocrisia e conhecimento. Então, na verdade, tudo que eu estou falando para você, eu tenho buscado viver diariamente isso. Não é fácil, mas é possível. Em Cristo Jesus é possível. Usar a palavra de Deus para compreendermos mais sobre a luta espiritual em que toda a raça humana está envolvida. Compreender melhor essa luta vai nos ajudar a travar as batalhas da vida com a segurança de saber quem é, de que lado a batalha está e como proteger-se. Então, quando eu me deparo com essa realidade que nós estamos em uma batalha constante, diariamente, eu preciso ter algumas percepções em relação a essa batalha. Preciso saber, pô, qual é a minha postura, quais são as armas, como fazer, como agir. Porque se você pega tantos os filmes aí, Troia, Alexandre, você pega aí A Cruzada, você pega esses outros seriados aí, como Vikings e outros aí, você vê que todos que vão para a guerra, ninguém vai para a guerra do modo leigo. Ah, não, só para somar, vem aqui, então você também, pode vir. Não. Existia todo um treino, existia toda uma qualificação para um guerreiro ir para a guerra e ter êxito na guerra. vencer a guerra. O maior objetivo deles, embora ali no contexto dos vikings, eles tinham um prazer em relação à morte, porque eles sabiam que eles iam estar com Odin, iam estar com Thor, com Loki e tudo mais. Mas só que na cabeça deles, eles não iam para morrer, eles iam para se tornar vencedor. A gana deles, ou seja, o maior desejo deles é ir para uma guerra e se tornar vencedor. E isso, meu querido, precisa ser constante na minha vida e na tua vida. A partir do momento que você acorda, eu tenho certeza no meu coração que ninguém acorda com aquele desejo assim, oh, hoje podia ser o dia da minha morte, né? Podia morrer hoje. Ah, por que eu não morro hoje? Tanto problema na minha vida que eu estou e não se resolve. Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Pode ser que exista alguns assim, mas em nome de Jesus, esse pensamento não provém de Deus e muito menos teu. Esse pensamento do inimigo na tua mente. Então, eu acredito que você acorda com o desejo e o anseio de resolver teus problemas. Não é assim? Tudo aquilo que até então se levanta para oprimir você ou para desanimar você, que é uma batalha diária, eu creio que você levanta com esse desejo no coração. Eu preciso resolver isso. Eu preciso, de uma vez por todas, findar isso. E Deus, ele tem o maior prazer em ajudar você a vencer isso. Vamos lá, Efésios 6, a partir do verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Nenhum soldado guarda seu equipamento de combate no armário de casa e depois vai para a batalha. A armadura de Deus é para ser usada. Lembre-se que você está em uma luta. Por isso, não guarde sua armadura no armário de casa. Guardada, ela não vai lhe proteger. Então, eu e você precisamos ter essa consciência que estamos em uma batalha. E hoje eu postei lá, e daí o Filipão pegou e postou um kimono lá, de jiu-jitsu. E daí eu logo escrevi embaixo, assim, a única diferença é que esse kimono é usado só no momento de treino e nos momentos de combate. Ou você aqui conhece algum louco que anda diariamente de kimono? Com a faixa ali, marrom, preto, seja qual for. Você usa, Anja, o dia inteiro? Nem escutaram, né? Nem vou repetir. Não usa. Aí eu escrevi assim, a única diferença é que esse kimono você usa só nesses momentos. Porém, a armadura que Deus instruiu Paulo para nos ensinar ali na carta de Éfeso, é uma armadura no qual eu e você temos que usar diariamente. Eu acho que o maior vacilo nosso é se lembrar da guerra no momento, só no momento da aflição, só no momento da luta. E se você ter esse princípio de achar que você tem uma armadura que Deus deu para você e você guarda ela, está lá escondidinho, até o momento certo de ser usado. Aí nesse momento não deu tempo, chegou a batalha, não deu tempo, não adianta você achar que existe poder nessa armadura para você começar a invocar o poder da armadura para defender você. Não existe isso. Ah, em nome da armadura agora eu vou vencer essa guerra. Não existe. Então, a armadura existe, primeiro, para estar com o guerreiro, em benefício ao guerreiro. Então, você que está aqui hoje, independente da tua dificuldade, da tua luta, você perante Deus, aos olhos de Deus, ele olha você como um guerreiro. E muitas vezes, você está aí sofrendo, ou você está passando por dificuldades e não tem êxito, porque você não está tendo consciência dessa luta, dessa batalha diária na tua vida. Então, tenha essa consciência. Que você está nessa batalha, mas que você não está simplesmente pelado, esperando vir alguém e matar você. Não, você existe uma armadura. E essa armadura provém dele mesmo, do próprio Deus. Não existem palavras mágicas ou frases de efeito que substituam o uso da armadura. Não adianta invocar o poder da armadura ou determinar que ninguém tem o direito de lhe tocar. É preciso usar a armadura. Não adianta esbravejar contra o inimigo, xingá-lo, amaldiçoá-lo. Tem que usar a armadura. Então a armadura, ela existe para você usar. Amém? A armadura só existe. Paulo só expôs ali na carta de Efésios, um período onde ele estava preso. Então Paulo provavelmente ele estava ali, ele como escritor, no qual Deus estava usando ele ali para ensinar as igrejas, mesmo numa situação de batalha, mesmo numa situação de guerra ali para Paulo. Paulo está encarcerado, só que ele está ali e está atento àquilo que Deus tem para ele. Deus tinha levantado Paulo para esclarecer, para ensinar a igreja. E mesmo numa situação de cárcere, Paulo não para. Aí imagino eu aqui com a minha mente extremamente teatral, eu fico imaginando Paulo ali, meio que angustiado e pensando que poderia estar em tal lugar, anunciando o evangelho em tal lugar. De repente ele se depara com a situação, ele olha para um soldado romano, e a hora que ele olha para aquele soldado romano, algo, Deus começa a ministrar a ele. Paulo, pega aí o nanquim, pega a tinta, pega a pena, pega aí um rolo, um pergaminho, senta ali que eu quero ensinar você algo. Aí Paulo começa a escrever Efésios 6. Paulo começa a olhar e comparar, ter uma revelação divina do próprio Deus na consciência dele, começa a expor aquilo que ele está visualizando, que é a roupa de um soldado romano, e ali ele começa a escrever, ele começa a falar algo. E isso é tremendo. Isso é tremendo. Fico pensando eu, se esse soldado tivesse deixado a armadura dele lá no armário e tivesse ali, o que Paulo ia escrever para mim e para você? Nada em relação a isso. Então Paulo foi extremamente esclarecido por Deus para estar nos ensinando hoje. E algo que me chama a atenção, que Paulo, quando ele escreve as cartas dele, Paulo nunca imaginou que ia se tornar a Bíblia. Ou você sabe, você imaginava isso? Você já pensou nisso? Paulo escrevendo as cartas a Corinto, a Filemão, a Tito, a Timóteo, todas as cartas dele, pensando, deixa eu escrever bem aqui, porque isso aqui um dia vai rodar o mundo inteiro. Não, Paulo não sabia que eu e você, nós tínhamos esse acesso, mas Deus sabia. O Espírito Santo de Deus que habitava em Paulo também sabia, que habita em mim, que habita em você. Então o que foi escrito lá há anos atrás, isso é contextual hoje, para mim e para você, isso faz parte da nossa realidade. Eu preciso olhar isso aqui, e da mesma forma como o povo de Efésios ali, ao ouvir essa mensagem, eu creio que foram impactados, eu e você precisamos também. Precisamos entender esse contexto de guerra. Só que nem eu estava falando com a minha esposa hoje. O engraçado é que quando você fala da armadura, é um negócio meio vago na nossa mente. Porque nós não vemos isso diariamente. Não é real? Não é algo familiarizado conosco. É diferente eu perguntar, por exemplo, aqui, que número que você calça? 40? 41? Marcelo? 41? Qualquer um que eu perguntar aqui, você vai saber. Qualquer um. Número da tua calça? Você veste? Ô, mas 40 sou eu, tá louco? Por que que isso é normal, é natural para mim responder, para mim e para você? Porque é algo familiarizado a nós, é algo que nós usamos diariamente. Você usa teu tênis, você sabe, diariamente. Então, para um soldado romano ouvir uma mensagem como essa aqui e logo assimilar aquilo que Paulo estava querendo ensinar a nós, a mim, a você, pense, para ele foi muito mais rápido assimilar. Pô, veja, Paulo pegar a couraça, pegar o cinturão, pegar a sandália, pegar o capacete, pegar o escudo, a espada. Então, para um soldado, isso é muito mais fácil de assimilar do que para mim e para você hoje. E por que que para mim e para você hoje é tão difícil? Justamente por isso, por não ser algo familiar. E o meu desejo nessa noite, em nome de Jesus, para mim ele tem se tornado familiar. É permitir em Deus que você entenda que isso precisa ser familiar para você. Essa armadura precisa ser familiar, a ponto de você cantar uma música como aquela ali, aquilo ali, o espírito dentro de você, eu não sei você, meu querido, mas eu me dá um, não sei nem te explicar. mas eu me dá um espírito de guerra, saber que de fato eu estou nessa guerra, uma emoção, saber que Deus está comigo, que o Espírito Santo está comigo, me ajudando a vencer diariamente. Chegar aqui como igreja, como corpo de Cristo, cujo nome se chama Comunidade Gólgota, poder cantar canções como essa, é tremendo, meu querido. É tremendo. Você precisa ter isso dentro de você. Isso precisa gerar em você sede, uma fome de justiça, uma fome de Deus, uma fome de ser diferente, de querer fazer algo para Deus. Não sei você, mas em mim gera isso. Em mim gera isso. O soldado que vai para a guerra e leva apenas uma parte da armadura está tão fragilizado quanto aquele que nada levou. Espada sem escudo, capacete sem sandálias, ou espada sem cinturão, simplesmente não funcionam. Deus preparou uma armadura completa. Cada peça tem a sua utilidade, e todos são imprescindíveis. Um soldado bem treinado não deixa enganar pelas histórias mentirosas que a armadura é pesada ou de algumas peças tornam-se antiquadas. Um soldado bem instruído, ele não deixa se levar. Ah não, essa aí já é antiquado. Não vá, pode ir sem. Nem precisa pôr. Pô, mas isso aí você não precisa, nem precisa entender muito sobre isso. Não precisa se compreender sobre, isso aí já não cabe mais no contexto nosso hoje. Isso aí lá para aquela época servia, para a nossa hoje não serve. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi isso, e de pessoas aqui dentro. Ah, não, mas isso aí já não cabe aqui para a nossa cultura, para a nossa realidade. Espera aí, o que diz a respeito à Bíblia, a um contexto cristão no qual Deus quer nos ensinar a ser filhos dele e fazer a obra dele aqui, tem coisas que nós não podemos mudar, mesmo sendo metaleiro, mesmo gostando de um rock and roll, que Deus, ele não abomina isso. Mas aquilo que diz respeito à nossa vida cristã, nós temos que ter. Temos que ter os princípios, temos que ter essa substância na palavra, ter esse amor pela palavra. Quantos aqui, muitas vezes, você se depara com vergonha, talvez, pô, mas eu tenho uma Bíblia, mas, pô, saí, se eu tivesse uma mochila, pelo menos, que eu colocava na mochila, vou entrar dentro do ônibus, tal, pô, daí saí de lá do Boqueirão, ou de lá, não sei, do Rio Branco do Sul, ou Almirante Tamandaré, não, lá é só eu que venho, né? Ah, é Almirante Tamandaré, é verdade, não, mas vocês, é pertinho ainda. É, entendeu? Às vezes, pô, você tem uma vergonha. Gente, eu sempre falo isso, eu me converti fazem 15 para 16 anos. E às vezes eu começo a me deparar, eu estava conversando com o Pipe, falando como foi a minha fase. Como foi a minha paixão que eu tive quando eu comecei a entender algumas coisas, quando Deus começou a me libertar de alguns vícios e algumas coisas que eu estava ali até então amarrado, que começou a esclarecer, meu Deus, que era uma paixão tão grande dentro de mim, a ponto de me sacrificar em relação a algumas coisas que hoje eu entendo que nem era necessário. Mas que para a época até que foi necessário para aquele tempo específico. Mas era uma sede. Tinha programação na igreja de dia, de tarde, de noite. Se eu tivesse de varde, eu queria estar lá. Toda hora eu estava procurando onde que tem oração, qual que é o momento que tem, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Ah, tem vigília, não sei aonde eu estava lá. Querendo uma Bíblia, daí ganhei uma Bíblia de presente, daí de repente fiz da Bíblia o meu tudo. Comprei uma canetinha daquelas marca-texto amarela, pensa na Bíblia, marcada. E ali eu ficava e gostava do texto, e não entendia, perguntava para o pastor, ele queria saber mais. Estava extremamente chato. Aí eu passava a igreja no qual eu frequentava, era a mesma passagem de um bar que eu frequentava, daí de repente eu fiquei uns 3 meses passando longe, assim, os piá só me tirando sarro, e eu só dava com a mão. Dali a pouco eu já comecei a entrar no bar ali, e já comecei a falar do amor de Jesus para eles, e aí, pode parar, passe lá daquele jeito que você estava, bem quietinho, que é melhor para você. Mas o porquê tudo isso? Essa paixão, esse contato com a pessoa de Deus, esse contato com aquilo que é de fato sobrenatural, aquilo que é real e pode mudar a minha vida, a tua vida. Mas o jeitão louco, extrovertido, de gostar de metal, de gostar de skate, hoje ainda gosto, mas não pratico mais, nem posso, porque não existe rodinha, mas não existe truque, dois truques um atrás do outro, assim, tipo um caminhãozinho. Gostou, né, Marco? skate de aço. Mas isso não mudou, porque Deus sempre falava para mim, pô, eu preciso mudar aqui dentro. Porque quantas pessoas que por fora é extremamente transformado dentro de um contexto que se aplica como igreja, como religião, mas por dentro está ali, como Jesus mesmo falou, sepulcro caiado, lindão por fora, mas por dentro, ah, se pudesse sentir o cheiro, quantia que está podre. Então nós não podemos perder essa consciência dessa luta, dessa batalha, que nós estamos com essa armadura diariamente. Vou fazer algo que a Ana aqui não gosta, mas a Ana não precisa fazer. Você não precisa fazer. Olhe para a pessoa do teu lado aí, você namorado ou não namorado, olha aí. Diga, existe uma armadura com você. Fale isso. Segundo os princípios didáticos, isso ajuda, né, Paulo? Assimilar. Você faz isso com os alunos lá na escola? Ah, Paulo. Tá louco, cara. Deixa. O cara vem de me ajudar. Eis que vejo inimigo no meio de nós. Pode sair e fazer o que você tem que fazer. Ah, no 7 faz? Tá louco. Cinturão da verdade. Antes de eu entrar aqui na questão da couraça, que é bem esclarecedor para mim e para você, só que uma coisa que eu e você precisamos compreender, que toda armadura, não existe ali uma peça que seja mais importante do que a outra. Porque senão teria ali, Deus criou a cinturão da tal, tal, e só. Paulo parava nisso. Então Paulo pega toda a armadura. Então Paulo está falando de um conjunto, de algo que um valida o outro. Né? Então, como eu falei aqui no início, não tem como você ir só para uma guerra, só com a espada, sem o escudo, sem o capacete. Não, então é um conjunto. Então esse conjunto ele está em mim e você. Porém, existe algo, segundo estudos, que na verdade existe algo fundamental em uma armadura, que é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade nada mais é como uma cinta mesmo. Ele é uma cinta, e essa cinta ela é de couro. E dependendo o modelito da época, que tinha ali alguns modelitos diferenciados uma da outra, mas são várias tiras de couro protegendo os órgãos inferiores da região de baixo. Só que não era só esse objetivo. Esse cinturão ele tinha por objetivo em ajustar toda a armadura. Ele ajustava toda a armadura. À medida que fosse ali o rapaz, né, o soldado fortão que nem eu, assim, já pegava, já tinha que dar uma apertada, bem apertada, para já dar uma espremida na barriga. Aquilo ali ajustava inteira a armadura. Se tivesse frouxo, a armadura inteira ia afrouxar. Ia estar ali, ele correndo ali no momento da guerra, tendo que ficar se erguendo. Imaginou ou não? Espera lá, não me dê a espadada, deixa eu erguer aqui. Não tem, isso não é possível. Então, na verdade, o cinturão da verdade, mas o cinturão era uma peça indispensável para o soldado romano. Preso em volta da cintura, o cinto servia para ajustar a armadura em volta do corpo, permitindo que o soldado se movimentasse com mais agilidade. Além disso, era usado para sustentar a adaga e a espada. O cinturão era uma peça estratégica. Ele era responsável pela estrutura e sustentação de toda a armadura. Então, além de estar levando a adaga e a espada, ele tinha essa função de gerar, de dar essa estrutura para o guerreiro. Agora, como eu olho para uma questão dessa, em relação ao soldado romano, e aplico no espiritual para mim e para você, extremamente invisível? Como que nós fazemos isso? Você já não se deparou com isso? Quando você lê ali Efésios, eu quantas vezes eu li que eu li, pô, mas como que eu vou viver isso diariamente? Então a Bíblia, nós estamos fazendo a classe de membresia, nós entramos um ponto ali da Bíblia, uma dica que eu dei para eles e tem no próprio estudo, que a Bíblia você tem que ler fazendo pergunta para ela. Não ler simplesmente para que você obtenha conhecimento ou saber ali de uma história, de batalha, isso, aquilo. Não, você tem que fazer pergunta. E a pergunta nada mais é, Deus, como eu aplico isso na minha vida hoje? dicas. Não pega o Velho Testamento e fundamenta uma doutrina em cima do Velho Testamento. Não se faz isso. Se faz doutrina em cima do Novo Testamento, na revelação da graça. Velho Testamento se extrai princípios. Existem muitos princípios ali. Você pega ali tanto em Moisés, você pega a pessoa de Davi, pega ali mulheres extremamente abençoadas e mulheres guerreiras que existiram, como Débora, Esther, quantas mais? Ruth, Noemi, quem? Misericórdia, irmão. De novo. Né? Então você olha para o Velho Testamento e você extrai princípios no qual você aplica para o teu dia a dia. Quer aprender a viver com o teu irmão? Quer aprender a conviver no teu trabalho? Viver com a pessoa que muitas vezes você não gosta? Quer aprender a conviver com pessoas? Relacionamento interpessoal? Quer uma dica? Leia Provérbios. Ah, mas eu não consigo ler. Faça o seguinte, leia um só por dia. Dá um mês bem certinho, porque tem 31 provérbios. Ah, mas eu queria aprender a orar. Queria aprender a conhecer mais a Deus. Quer conhecer Deus através do salmista? Leia os salmos. Salmos revela bem a característica de Deus. Atributos da pessoa de Deus. Leia salmos. Aí você lê, você pô. Ah, eu queria ser um guerreiro. Quero começar a aprender a lutar nessa guerra. Leia 1 Samuel. Leia ali os livros históricos ali que contam a história do povo de Israel. Davi, Joabe, Abner, todos aqueles guerreiros ali. Pega, estude, leia isso. Sempre com isso no coração. Deus, como que eu posso aplicar na minha vida? A verdade é a peça da armadura que sustenta todo o resto. Quem é essa verdade? Como nós podemos olhar para esse cinturão da verdade e cingir a minha vida, a tua vida? Como eu faço isso? Tem que comprar uma armadura e sair com ela tipo louco? Não. Eu preciso compreender essa verdade numa perspectiva bíblica. E a Bíblia fala que quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. João 17, versículo 17, ele fala a respeito tanto da palavra como João 14, versículo 6, fala dele, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a própria verdade. E quando Paulo está instruindo aqui que eu e você precisamos nos cingir com a couraça, o cinturão da verdade, ele está falando o seguinte: você precisa entender a revelação da pessoa de Jesus e você precisa estar com ele. Você precisa ter essa verdade em você, tão apertado e ajustado, para que as demais coisas, a hora que você tiver que pôr o resto da armadura, eles vão se encaixar certinho. Não tem como você pôr todas as outras peças se a tua cinta ali não estiver bem ajustado. No momento da guerra, você vai padecer por isso. Então, o que eu encontro, o que eu vejo, muitas vezes no contexto da igreja, que as pessoas elas têm consciência do que Deus fez por ela. Você, muitas vezes, você tem entendimento do que Deus fez para você, aquilo que Deus tem para a tua vida. Da parousia, que um dia ele vai vir buscar eu e você como igreja. Nós temos essa consciência. Só que muitas vezes você passa semana após semana se entregando por coisinhas tão fúteis na tua vida. Porque muitas vezes você está aqui, ó, essa revelação do Jesus, do Cristo, não está tão ajustado em você ainda. E Paulo, ao falar isso, ele está dando a dica para mim e para você, que para nós termos êxito na hora da batalha, da guerra, da luta, do dia mau, você precisa estar com Jesus, com a verdade, com a revelação da palavra bem ajustada em você. Porque senão, meu amigo, não tem como vencer. João 8,32, o que fala lá? Conhecereis a? E a verdade vos? Quem é a verdade? Ele mesmo fala isso. Versículo 36, ele fala. João 8,32, textos que eu e você jamais podemos esquecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então espera aí, a verdade me libertar, eu serei livre. Se o Filho me libertar, verdadeiramente sereis livre. Então o Filho é verdade. Ah, glória a Deus e aleluia por isso. Então Jesus é a verdade. Então quando Paulo está falando dessa cinta, tenha isso em mente. Ó, a verdade é a peça da armadura que sustenta todo o resto. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se a verdade não for base de sustentação da vida, você entrará na batalha de armadura frouxa. O compromisso com Jesus e sua palavra é capaz de lhe dar segurança e firmeza para enfrentar a vida. Então, só Jesus e a palavra dele que pode ajudar você a vencer, meu querido. Concorde comigo que todas as vezes que você enfrentou algo que se levantou contra a tua vida, seja aí na tua vida pessoal, no teu matrimônio, seja no momento teu de namoro, seja no momento teu aí de faculdade, seja qual for o momento em que você se encontrava, você só não obteve êxito em relação a algumas áreas da tua vida porque você lutou sozinho. Você esperou alguém vir e te dar uma solução para você mágica? Seria muito fácil fazer isso? O Pipe sempre fala, né, que eu sou o pastor dos demônios. Vou começar a falar então. Não quer ver? Gente, seria muito fácil se fosse resumir só nisso. Se fosse chegar e falar assim, irmãos, deixa eu visualizar bem aqui. Quero ver se o dom vai fluir em mim. Já vou visualizar alguns aqui no discernimento de espírito. Eu olhar para você e discernir que existe aí uma Maria Padilha, né, você, seja qual for o nome da miserável, seja qual for o demônio que muitas vezes atua, o fato de eu chegar para você e falar, irmão, vem aqui porque existe de fato um demônio, como já aconteceu, conversando com pessoas, de fato você consegue discernir que existe algo que amarra do modo sobrenatural e precisa ter um esclarecimento, para que dentro desse esclarecimento, se existe algo que segura o demônio na vida de pessoas, é a falta de perdão. Falta de resolver relacionamento passado. Isso aí eu ponho uma regra para você aqui. Aí de repente eu chegar para você, eu venho aqui que eu quero te ajudar e pronto. Eu simplesmente fazer uma oração, você cair. Existe um outro princípio que nesse momento ele cai para sair. Ele nunca cai para dar show. Ah, eu quero um microfone, porque lá na outra eles não me dão um microfone. Esse microfone que estava dando problema aqui mesmo, ele já ia quebrar na hora. Então não é para isso, o simples fato de acontecer esse momento que você não pode invalidar. Eu já estive conversando com pessoas que falam, pô, eu até tenho vontade de acreditar, mas eu não acredito que isso existe. Meu querido, isso existe. Se você pega de Gênesis a Apocalipse na Bíblia, 66 livros, fala sobre anjos e demônios. Eu não posso invalidar isso. Eu queria chegar para você e falar, não, é tudo migué. É tudo história de crente louco, mas não é. Isso é cristianismo, existe uma batalha, essa batalha está envolvendo anjos, está envolvendo principados, potestades, demônios, resumindo. Se o nome dele é Maria, se é José, se é isso, aquilo, isso aí é o que menos importa. Você não vê Jesus fazendo essa entrevista. Só que você vê Jesus tendo um momento onde ele enfrentou o próprio Satanás no deserto em Mateus 4. Ele teve essa batalha. Então, por que eu e você precisamos achar ou querer, através da nossa consciência, criar algo que não, isso aí não existe? Existe. Então, eu e você, seríamos muito fácil eu chegar, pegar aqui, não vou dizer você, tá, Aninha, pegar o Valdinei está aqui com o enxuzão, claro que não está, né, irmão, está na benção. Eu orar pelo Valdinei, manifestar, o bicho sair, pronto, ele olhar para mim, obrigado, irmão, minha vida está resolvida. Não está resolvida. Seria fácil. Porque daí nós tínhamos que, de fato, orar para que o demônio se manifestasse no nosso meio. Ah, você chega com um problema, então vamos orar porque é um demônio. Não é. Existem coisas que é o teu coração. Existem coisas que é dentro de você, amargura, ali, ó, mágoa, ressentimento. Essas coisas que precisam ser resolvidas. E essas coisas, meu querido, é muito além do que simplesmente ver um demônio manifesto, sair, tchau, e foi embora e pronto. Tem nada a ver com isso. Então, quando nós falamos da armadura e quando nós falamos dessa batalha, nós precisamos ir muito mais além do que simplesmente um demônio manifestar. Quando é falado de dízimos e de oferta, você não pode logo associar com isso que está sendo pregado aí. Entendeu? Extorquindo você, fazendo você usufruir da tua boa emoção e fé aí, que você tem que dar porque Deus vai te devolver. Não! Só que eu também não posso deixar de falar que o princípio do dízimo e da oferta está contido na Bíblia e precisa ser praticado por mim e por você. Não tem como eu tirar. como eu queria tirar, mas não tem como tirar. Entendeu? Então, às vezes, eu e você, nós caímos no erro de pegar a Bíblia ou alguns ensinamentos e só contextualizar aquilo que me serve. Só aquilo que vale para mim, aquilo que é bom para mim, aquilo que se ajusta à minha vida corriqueira e diária, eu vou aplicar. Se não, não. Meu querido, já disse o escritor famoso aí. Não foi o C.S. Lewis, outro aí, Paulo. Se você está procurando o cristianismo, C.S. Lewis mesmo. Não venha para o cristianismo. Porque o cristianismo não é algo que vai agradar você. É. Então não é. O cristianismo, na verdade, é chamar você para a morte, para sacrificar o teu gosto, para sacrificar a tua vontade, sacrificar a tua carne. Entender que você não tem direito de nada. O único direito que você tem é de servir ele. Pô, mas daí fica tipo uma marionete. Não, nada a ver. Deus, ele tem algo em abundância para você. Então eu e você, nós precisamos ter essa consciência. Pô, Jesus é o centro de tudo. Quantos aqui, ao se deparar com uma situação, seja ela problema financeiro ou não, ou qualquer problema teu, que você parou de fato assim, não, vamos parar aqui, vamos orar, vamos ver o que, que Deus tem. No mínimo, Deus vai mostrar para você que você está colhendo uma desestrutura financeira tua mesmo. No mínimo, ele vai mostrar, algo vai falar no teu coração assim, você está passando por isso que você plantou, né, meu querido? Você sabia que você não podia gastar, você gastou. No mínimo, isso vai acontecer. E não vai achar que daí, pô, Deus falou comigo, agora vamos orar de novo que vai cair lá no quintal um maço de cenzão lá. Não vai, meu querido. E se acontecer isso, me avise que eu vou orar com você lá também. Entende? Então tem coisas, na verdade, que eu e você, nós queremos buscar aquilo que diz e convém a mim e à tua vida. E não é assim, não é assim. Então pare, o desafio, o que Paulo nos ensina? Pô, chegou no momento da luta, que é diária, pô, Jesus é o centro de tudo, a verdade é o centro de tudo. Pô, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Pô, estou passando uma crise com meu filho, não sei o que, que eu faço com a minha filha, com a minha esposa. Pô, a Bíblia diz, a Bíblia ensina tudo. O problema é que você não lê, o problema é que você não busca, o problema é que você não para ali para aprender, para que no momento certo, aquilo ali estralhe na tua mente. Quantos aqui já vivenciaram isso? Eu, às vezes, estou passando, não estou com a Bíblia diariamente, mas quando o salmista fala que na lei do Senhor medito de dia e de noite, eu fico pensando, pô, mas será que ele andava direto com o rolo ali? Não, ele não andava. O problema é que aquele texto entrava na mente dele a tal ponto que ele andava diretamente em situações e circunstâncias que logo aquele texto começava a gerar vida nele. E assim é os textos bíblicos. O fato de memorizar não quer dizer que você está meditando na palavra. Quando o texto e estudos nos ensina que nós temos que memorizar a palavra, o memorizar, o ato de memorizar, nada mais é você ter de fato em mente para que no momento da luta, no momento da guerra, da aflição, do desespero, aquele texto ali, ó, opa, espera aí, o texto está falando sobre isso. Isso é verdade. E se João 8,32 está falando que conhecereis a verdade vai me libertar, então por isso que eu estou passando, então Deus, é consequência, se é consequência, me ajuda a passar. Se não é consequência, é ataque do maligno, não aceito na minha vida. Se é algo que eu mesmo causei, eu oro para que o Senhor me ajude, ou é provação do Senhor? Será que é o momento que o Senhor está querendo me aprovar, me levar no nível mais alto de fé, de experiência com o Senhor? Nesse momento, em relação a ter essa intimidade com Deus, eu sempre gosto de dar o exemplo. Que eu lembro quando a Júlia era pequenininha, eu brincava de me esconder com ela, e eu chegava assim, eu era um pouquinho mais magro, é óbvio, né? Antes que você dê risada aí. Eu ficava assim na geladeira, mas deixava metade da pança aparecendo, e ali ficava ela me procurando, coisa que eu deixava, eu me tornava visível para que ela me achasse. E a hora que ela me achava, ela ficava toda faceira, ia lá e... Daqui a pouco o pai vai se esconder de novo. Eu chegava e me escondia atrás de um cabo de vassoura. Impossível, né? Me escondia atrás de um cabo de vassoura, ela já nem procurava muito, ela já achava. Mas agora, se eu for brincar com a Júlia, ela está com 11 anos, não adianta me esconder atrás da geladeira. Muito menos atrás de um cabo de vassoura, até porque pensa quantia de cabo de vassoura, né? Por que, que eu estou falando isso? A questão da maturidade, à medida com que eu e você nós vamos crescendo. Não é assim, você novo convertido, ou você que já passou essa fase que a gente fala passou, mas nunca deveria deixar de... Não deve desistir esse momento de passar. Mas se você parar para ver, pô, tudo eu via Deus. Eu na minha fase de 8 meses até eu ir para Jocum, ir para Jucumeiro, também fui de Jucumeiro. Glória a Deus, aleluia, né? Só a salvação virá no meio de nós. Quando eu fui para Jocum, antes de ir para Jocum, eu via tudo, tudo, tudo que eu olhava, Deus falava comigo. Olhava para uma borboletinha lá, né? Deus, você não pode ser que nem ela, pode ver de longe, ela é bonita, chega perto, ela está feia. Quanto mais perto chegar de mim, mais você vai ver contigo que você é podre. Eu pensei, meu Deus. Deus falando, Deus fala. Quantos aqui gostam de observar a natureza? Deus fala com você lá, meu querido. Deus fala. Você só precisa estar sensível. Eu lembro que uma mensagem que chegou para mim na época que me ajudou muito, e eu, dependendo do contexto, aplico isso também. O cara falando sobre a vontade de Deus, eu não entendia muito. Falou, a vontade de Deus é assim, ó, você tem R$5 no bolso e está com fome. Aí, como que você vai discernir que Deus quer que você coma ou não coma? Ou como que você vai discernir que Deus está falando com você? Aí, de repente, você com aquele 5 no bolso, o que você vai fazer se você está com fome? Na época que ele me falou, dava para tomar 2 cocas e comer um cachorro quente. Agora não dá mais com 5. Não faz tanto tempo. Imagine você, ele perguntou para mim, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou sair, vou comer. Eu falei, então de repente você sente que você não tem que comer. Sente algo ali, não vou gastar esse dinheiro. Vou embora. Aí eu falei, não, mas eu vou comer. Aí não, vou embora, fica naquela luta, você vai e come. Aí você chega em casa, sem o dinheiro, família não tem dinheiro, pensa em você que é casado e tem filhos ou outra situação. Aí de repente você chega em casa, está lá a criança com dor de cabeça, vamos dizer lá, com algum probleminha lá. E justamente aquele 5 dava para comprar o remédio que estava precisando ali no momento. Aí você logo se pergunta que aquela coisa que você talvez já vivenciou isso, mas só depois que você passou que você se deu conta. Aí você expressa, nossa, eu tinha o 5 certinho. E o pior de tudo é que eu senti que não era para mim comer. Só quando vê, você já fez aquilo ali. Já não teve essa experiência de sentir que não era para você ter feito algo, e você fez, e de repente não deu certo, ou você precisou daquilo, e de repente, pô, por que, que eu não... Entendeu? É essa sensibilidade, esse discernimento que nós precisamos ter da voz de Deus. Conhecer a Deus. A ponto de Deus falar ao meu coração, ao teu coração, e você discernir. Não, espere que Deus está falando comigo. Amém? Quanto tempo eu tenho ainda? Eita, cedo ainda. 7h35. No meu celular está assim. Quando a verdade em nossas vidas se torna uma opção sem alternativas, principados e potestades são humilhados e a luta espiritual é vencida. Então, quando você pegar que não é uma opção, que faz parte da tua vida e é necessário você ter essa revelação da verdade, você ter a importância da leitura da palavra e compreender as verdades contidas aqui, a hora que isso não for mais uma opção na tua vida, você pode ter certeza que aquilo que se enfrenta no teu dia a dia, aí você não vai se entregar tão fácil. Porque convenhamos, às vezes eu escuto algumas coisinhas que me dá até vergonha. Não estou invalidando o teu problema, só acho que o Deus meu e o teu é o igual. Porém, o teu gigante que você enfrenta, eu não posso também menosprezar isso, porque o teu gigante é teu gigante, o meu é o meu gigante. Porém, o Deus que servimos é o mesmo. Aonde que aprendemos isso? Davi e todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel olhava para Golias e era um gigante. Para Davi não era gigante. Então, a forma como você olha para os teus problemas, seja ele qual for o tamanho dele. Tem aquela frase, né? De para-brisa, de parte de trás, os fusca, de caminhão, né? Não diga o teu problema, que o teu problema é grande, mas diga que você tem um Deus que é maior. Não é bem assim, mas... diga o teu problema que você tem um grande Deus. Mas isso são verdades que eu e você, de fato, precisamos vivenciar diariamente. Se existe um Deus que se entregou por você, um Deus que tudo aquilo que você tem enfrentado diariamente, ele já cravou lá na cruz do Calvário. Ele já venceu por você. Quando eu assisto filmes, e esses dias mesmo assisti o Paixão de Cristo novamente, e aquilo ali me impacta muito em saber o ato, saber que aquilo ali era meu e teu, saber que aquilo ali era para mim e para você. Eu e você tínhamos que passar aquilo ali. Aí você vai assistir com pessoas que têm mais reverência, assim como, né, no caso a minha mãe, ela assiste aquilo lá, assim, ela chora, se desespera. Mãe, a senhora tem que se alegrar, que aquilo ali, ele tinha que ter passado por aquilo mesmo. Ele tinha que ter vivenciado aquilo ali. Esse Jesus, isso é a verdade contida na palavra. Então toda palavra aqui que fala a respeito de Cristo, ele está falando para mim e para você. Então, você pega ali Isaías, todo o texto de Isaías. Eu lembro que quando eu fui para Jocum, eu peguei o Isaías 49, eu fiz aquilo ali uma verdade para mim. Fala ali céus e terras, que eu pisaria em locais longíquos, terras distantes, que eu iria para outros países. Eu peguei aquilo ali assim e falei, meu Deus, um cara que olhava um avião chapado de maconha passando, assim, meu, será que um dia eu vou andar com um coisão daquele? Será que eu não vou? De repente Deus tira eu numa situação dessa, quando menos espero, estou lá indo para a Venezuela. Passei um mês na Venezuela, fui para a Argentina. Certo que os países aqui mais abençoados. Mas estava lá, mas fui. Peguei aquilo ali como algo verdadeiro. Pô, Brunello, mas aquele texto ali não tem nada a ver falando para mim e para você. Sim, aquilo está falando sobre a própria pessoa de Jesus. Só que se Paulo fala que eu e você, nós estamos em Jesus, então tudo que se aplica em Jesus se aplica a mim e a você também. Crê nisso? Então tudo que você lê ali que fale sobre Jesus, você tem que olhar com a seguinte perspectiva. Aquilo ali está falando para mim hoje. Então tudo que Paulo fala, tudo que os livros estão falando ali sobre a pessoa de Jesus, ela está falando sobre mim e sobre você. Tome posse como igreja, como corpo de Cristo. Nós somos o corpo dele. Ele é o cabeça, então tem que aceitar aquilo ali. Vamos lá, para finalizarmos. Então ajuste bem lá o cinturão da verdade. Não pode ser frouxa. Precisa estar bem ajustado essas verdades na tua vida. Couraça da justiça. A segunda peça da armadura de Deus para enfrentarmos a luta espiritual é a couraça da justiça. A couraça era uma peça de couro com duas partes. A primeira cobria o tórax e a segunda cobria as costas. A couraça romana ia do pescoço até um pouco abaixo da cintura. Parecida com um colete à prova de balas, a couraça servia para proteger os órgãos vitais, coração e pulmão, e abdominais, fígado e estômago. Então a couraça, quando você lê o texto ali, pô, mas couraça, até você assimilar o que é, você já perdeu a unção, o texto, o Deus falar com você. Então quando fala couraça, você tem que entender isso aí, que é como imaginar um colete e a prova de bala, ou seja, uma parte de couro. Quando Paulo olha a questão dos romanos, a deles era assim, pegava aqui no pé do pescoço, viu que o pescoço tem pé, pega no pé do pescoço e vai até pouco para baixo do abdômen. E ele tinha essa parte que cobria a frente, também tinha parte que cobria a parte de trás. Então, quando o soldado ele ia, era essencial essa parte. Por que essencial? Porque aquilo ali é uma forma de proteção. Então, quando Deus fala, através de Paulo, que nós precisamos aqui ter a couraça da justiça, eu preciso entender que Deus está querendo me proteger no momento da luta, da guerra. Mas o que ele quer proteger? Ele quer proteger o meu coração. Ele quer proteger os órgãos vitais, aquilo que pode matar eu e você. O que o texto diz? Que de tudo que se deve guardar, tem que guardar o quê? Por que tem que guardar o coração? Porque dele procede toda a fonte de vida. É daqui que está contido. Quer conhecer alguém? Comece a conversar com ela. Porque a Bíblia fala, que a boca fala que o coração está cheio. Então coração, está falando aqui sobre teus sentimentos, sobre a tua vida, sobre quem você é, sobre as tuas lutas. Já tiveram experiência de conversar com gente com rancor lá em cima, com ódio, com mágoa, que sofreu aí há 17, 20 anos atrás? Você vai conversar com ela hoje, você não consegue achar uma brecha para você falar nada para a pessoa. Você sai dali assim carregado. Já tive experiência aí pesada. Tchau, irmão. Saí dali assim com peso nas costas. De tanto ódio, de tanta raiva, de tanto rancor, de tanta mágoa. Então, coração. Né? Então, a couraça da justiça é para me proteger, para guardar no momento da luta, no momento que eu estou ali enfrentando essa batalha. Ao usar essa ilustração da couraça, Paulo estava tentando explicar que Deus nos oferece uma proteção para enfrentarmos a luta espiritual. Primeiro, precisamos lembrar que o principal objetivo dessa luta espiritual é convencer, induzir e conduzir homens e mulheres a permanecerem longe de Deus. Segundo, o argumento que tem sido usado desde o início por potestades e principados é que Deus não é digno de confiança. Então, essa proteção precisa estar em minha vida e na tua vida justamente para proteger em relação a essas mentiras do diabo. Que o maior objetivo de Satanás, de principados e potestades, esses demônios, talvez você não acredite muito, mas em nome de Jesus, você que não acredita, a minha oração é que você veja ainda. Ué, mas bem-aventurado aquele que não viu e crê. Agora, se precisar ver, assim como Tomé, que aconteça que você veja. Porque uma coisa é certa, a maior artimanha deles é afastar você da luz, é permitir que você não compreenda o que Deus tem para você. Paulo fala isso, 2 Coríntios 4:4, sempre fala esse texto. Que o príncipe deste século cegou o quê? O entendimento. Para que não seja revelada o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez na cruz. Eu e você, muitas vezes, nós perecemos porque você olha para a cruz, você só vê como uma historinha bonita que aconteceu há anos atrás. Mas olha que você tiver, de fato, as tuas escamas espirituais, os teus olhos forem abertos, de fato, pela presença do Espírito Santo, que só Ele pode fazer isso. E através da verdade contida na palavra, a hora que isso acontecer, que você olhar para as situações, o que Jesus fez naquela cruz, ah, você não consegue se conter. É algo que mexe com você. As tuas emoções, a tua alma, o teu corpo, você não consegue. Você é impelido em fazer algo para retribuir, como gratidão. Você quer viver em função daquilo. Isso é o cristianismo, isso é viver com Deus. Então eu e você, nós precisamos compreender que nesse momento de luta, nesse momento que é travado, o maior objetivo de Satanás, como já está aqui, eu creio nisso, é fazer com que alguns aqui achem que o que eu estou falando aqui é balela, é história de crente. O maior objetivo dele é fazer isso. Quantas vezes eu ia na missa, ou ia onde até então a minha fé estava fundamentada, eu ouvia coisas, ou assistia coisas, e falei, isso aí é só história. Pare com isso. Quantas vezes eu pensei e debochei e dei risada. Ah, se falasse demônio e fantasma e não sei o que, visagem, como nós chamamos lá no Rio Branco. Ih, pare, vocês estão tudo louco. Até a hora que esse olho aqui, ó, que a terra não vai me comer, a terra não há de comer, esse olho aqui, que eu visualizei, que eu vi, que eu falei, não, pare, isso é um teatro. De 8 homens, inclusive eu, sendo um deles, não consegui segurar uma menina de 50 e poucos quilos. Falei, ah, pare. Vamos arrebentar no cacete essa menina. Duvido que seja demônio. De chegar e não ter o que você fazer. Debochar de todos aqueles homens. E daí começar a contar coisas e falar coisas que só algum sabia. Só a pessoa, até então, que era a função dele acusar, que é um dos nomes, diabo é acusador, começou a falar, expor situações, e falei, mas miserável, quem que falou para ele? Você fica olhando, não, é mentira. Apontando, não, isso não é verdade. Aí você visualiza, você sabe. Isso foi que aconteceu comigo, finalzinho de setembro para início de novembro. O máximo janeiro já estava na igreja. Novembro para dezembro. Aconteceu de visualizar isso e eu chegar em casa, contar para minha mãe falar, aconteceu isso, isso e isso, já pegou cinza lá, porque nós estávamos na época de quaresma, já na minha cabeça já me jogou lá, falei, agora estou com o corpo fechado, pode vir o bicho. o máximo janeiro, só que nesse período, até o período que eu fui para a igreja, quanta coisa aconteceu, meu irmão, no espiritual, de pessoas chegarem para mim e falar, de situações que ocorreram, manifestações, a ponto de eu olhar para aquilo e falar, agora não tem alternativa. Ou eu tento conhecer esse espiritual e ou eu estou na água. Março, mais tardar março, já estava bem firmão na igreja, já vendo os bichos ali, falei, agora você não me pega mais, já de longe, olhando. Então, isso é real, meu querido. Você queira acreditar no momento agora ou não, ele é real. É só questão de tempo para você. Vocês querem compartilhar alguma coisa? Vai dar certo. O bicho não vai aparecer para você. Em nome de Jesus. Não há necessidade disso. Diante disso, precisamos pensar que tipo de proteção é essa que o apóstolo chama de couraça da justiça. Ela nos protege do quê? Como podemos vesti-la? Justiça. Sobre que tipo de justiça o apóstolo Paulo está se referindo? Algumas pessoas, quando leem esse texto, são levadas a concluir que ele está falando sobre usar, sobre ser justo ao julgar algo, fazer as coisas certas e agir com justiça para com as pessoas. Com certeza, essas atitudes são desejáveis para qualquer pessoa, e principalmente para um cristão. Mas será que se esforçar para ser uma boa pessoa pode dar proteção no meio dessa luta? Será que a Bíblia está prometendo uma troca? Você age com justiça e será protegido? Muitas vezes eu me deparo com essa justiça e eu logo acho isso. Porque quando Paulo fala aqui em me revestir com a couraça da justiça, eu já penso que eu tenho que fazer algo bom, que eu tenho que ser justo, que eu tenho que agir com o meu próximo com justiça, com mansidão, com alegria, tenho que ser uma pessoa boa. Porém, Paulo não está falando sobre isso. Paulo não está nos ensinando sobre isso. A justiça de que vem do meu esforço em fazer as coisas certas se chama justiça própria. É essa, então, a couraça da justiça? Ela é confeccionada com as minhas tentativas de fazer certo? O que você acha? Não. É claro que não. Então, Paulo não está querendo falar para mim e para você que nós temos que confeccionar essa justiça. Que essa justiça ela é gerada por boas obras nossas, por uma conduta moral boa. Você não roubar, você não matar, você ir na igreja todos os domingos, você participar do ciclo de oração, você estar inserido numa cela, você fazer isso, fazer aquilo. Não, Paulo não está falando sobre esse tipo de justiça. Embora essa conduta é essencial na minha vida e na tua vida. Mas a justiça que ele está falando aqui, ele está falando sobre a justiça de Deus. Se a justiça for própria, a couraça é própria, a armadura é própria, e é sua armadura. Se eu achar que essa armadura precisa ser forjada, essa couraça aí da justiça, precisa ser atos de justiça que eu faço e pratico, aí ela é uma couraça minha e não de Deus. E o texto que Paulo começa ali em Efésios 10 já fala que Deus fez uma armadura para mim e para você, que eu e você precisamos nos revestir da armadura dele. Então, quando Paulo está falando da justiça, ele não está falando da minha justiça e da tua, mas ele está falando da justiça dele. Olha que Isaías 64, versículo 6 fala: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Então aqui o profeta Isaías está falando aqui, meu querido, não se escandalize, mas ele está falando que a minha justiça e a tua justiça, trazendo num contexto atual, ele está falando aqui como, eu perguntei para minha mulher se era Mods, ela falou que Mods é uma marca, que é absorvente o nome correto. Paulo aqui, o profeta Isaías, ele está declarando que a minha justiça e a tua justiça é como o trapo de imundícia. Esse trapo da imundícia aqui, ele está falando a respeito disso, do absorvente, sujo de sangue. Desculpe você se escandalizar agora, mas ele está falando sobre isso. Ele está falando que a justiça, aquilo que eu acho que eu faço correto, aos olhos de Deus não existe nada que eu e você faça. Eu sempre falei isso e sempre vou falar. Não existe nada de bom que me torne merecedor. E não existe nada de ruim que me torne também merecedor da graça, daquilo que Jesus fez por mim e por você. Então, a partir do momento que você ter uma conduta moral, ou seja, uma conduta boa para com o próximo, para com você mesmo, e você achar que está te merecendo algo que Deus está dando para você, saiba que isso aí é um trapo de imundícia. Imundice. Ele está olhando para isso. Imagine que nojeira que ele está vendo. Então não existe nada. O único que existe, porque essa justiça é a única justiça que vem dele. É a justiça que foi demonstrada lá na cruz do Calvário. Fazer uma couraça na base dos nossos atos de bondade e justiça própria é tentar costurar pedaços de pano podre. É difícil de fazer. E mesmo que você faça, não serve de nada. Agora, pensa aí na tua mente teatral, assim como a minha. Imagina você pegando mesmo, tudo sujo, e você fazendo, ó, emendando uma na outra. Hein? Todas as vezes que você erra, que você tenta se justificar pelo teu erro, é isso que você demonstra, é isso que você tenta fazer. Todas as vezes que você peca, que você pede muitas vezes nas orações, Deus me perdoe dos pecados, meu querido, não peça. Isso aí não existe mais. Se depois quiser me crucificar lá fora, pode fazer isso. Eu morro por amor ao que estou pregando aqui. Isso aí não existe mais. Ele já levou lá na cruz do Calvário. Você tem que abominar a obra da carne que faz você vacilar diariamente. O pecado já foi pago. Ele já pagou. Você não tem que ficar pedindo mais. Pelo contrário, isso tem que constranger você a ponto de você repudiar isso dentro de você. Você não pode aceitar isso mais na tua vida. Falar, Deus, misericórdia, estou aqui. E gente, sério, deixa eu ensinar você. Não chegue para Deus, me perdoe pelos meus pecados. Não. Você vê Jesus com todos os que Jesus tocou. Todos, sem exceção. Bartimeu, todos, enfim, ali. Que Jesus fez algo. Ele chega e nos ensina algo. O que queres que eu te faça? O que ele está me ensinando aqui? Seja claro. Não vivo nem Tim. Ui, que terrível. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Seja claro. Chegue para ele e exponha. Deus, eu caí nessa área mesmo de novo. Eu estou na derrota nessa área. Você sabe qual é a área que mais aflige você? Você sabe qual é a área que te humilha? A ponto de você ter vergonha de chegar em oração perante Deus. Você sabe qual é a área? Você sabe qual é o problema que você está enfrentando? Então chega e expõe essa área para ele. Fale, Deus está aqui, ó. Eu passo por isso. É uma luta minha que eu não consigo. Que a hora que eu vou lutar contra isso, eu não consigo vencer. E a hora que eu consigo vencer um dia, eu logo me encho de euforia, achando que eu já tô santo, tô merecedor, tô isso, tô aquilo. Não. Aí amanhã você cai, daí uma semana que você viveu bem, aquela semana não prestou para você, só porque você caiu um dia. Não é assim? Você passa um mês lutando. Você tem um mês êxito, está ali todo fervoroso, querendo orar por todo mundo na rua, vendo Deus em tudo. Aí, de repente, aquilo que você luta, você caiu no mês seguinte, no primeiro dia do mês seguinte. O diabo vem e começa a acusar você. Aí você já baixa a tua guarda. Tudo aquele mês que você viveu bem com Deus não serviu de nada. Você só pega num dia de derrota teu. Não é assim? Eu estou mentindo, só acontece comigo isso. Então você precisa pegar isso e saber, Deus, eu preciso expor, essa é minha luta, tem misericórdia de mim, tire de mim, limpe a minha vida, permita que a tua justiça seja a minha justiça. A hora que Jesus, a hora que Deus olha no céu, ele olha para mim e para você, ele olha para a Rose e não vê a Rose mais, ele olha para a Aninha e não vê a Aninha mais, ele não vê o Valdinei mais, porque não existe nada que ele olhe para mim e para você que agrade ele. Ele tem que olhar para mim e para você e tem que ver Jesus. A hora que ele olhar para mim, ele tem que ver o sangue de Jesus sobre a minha vida. Não adianta, não é o ato de bondade minha. Não existe nada que eu faça. Compreende isso? Isso são revelações. Revelações que mudam a nossa vida, mudam a natureza, mudam com que você encara as tuas lutas, as tuas batalhas. Você entender coisas como essa. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo falou o seguinte sobre os judeus que se esforçavam para serem considerados justos diante de Deus. Lá em Romanos 10 fala assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Romanos 10, do 1 a 3. A palavra diz que a armadura é de Deus, não é uma armadura que eu mesmo faço, é a armadura que eu recebo de Deus. Assim também a justiça não é própria, é a justiça de Deus que me protege na luta espiritual, não a minha justiça própria. Sobre esse assunto, Paulo também dá seu testemunho pessoal. Ele era daqueles sujeitos certinhos que se esforça ao máximo para fazer tudo certinho, do seu jeito, que deve ser feito. Fala assim, Filipenses 3, 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oito dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, versículo 4 ao 6. Então Paulo testemunhou dele mesmo. Paulo falou: pô, já que vocês querem achar justiça em vocês mesmos, então deixa eu falar do que eu era então. Eu era irrepreensível, aquilo que a lei ensinava, a lei de Moisés, toda a Torá ali contida, eu vivia, eu vivenciava. Se for no contexto de lei, eu era fariseu, eu era instruído. Se for no quesito justiça, eu era perseguidor da igreja. Eu estava ali junto perseguindo o povo. Pô, Paulo sim poderia falar. Só que para finalizar, olha o que Paulo fala daí. Não agora. Esse tipo de pessoas tenta obedecer a tudo, mas esse esforço é para marcar pontos com Deus e depois sentir-se no direito de exigir algo, alguma coisa dele. Como se Deus fosse um comerciante da fé, que vende bênção em troca de boas ações, ou um daqueles deuses pagãos que tem sua ira aplacada com sacrifício. Então, quando eu penso que eu tenho que cingir a couraça minha mesmo, sobre justiça minha, é como se eu tentasse viver justo para barganhar com Deus. Ah, eu vou fazer isso porque na hora da proteção vai dar certo. A hora que vir a guerra, aquilo que eu estou fazendo de bom vai me proteger. Não vai te proteger, porque isso aí não valida nada. Então, o que valida é o sacrifício dele. Olha o que Paulo, para finalizar, fala. Continuando o seu testemunho, Paulo diz que não decidiu vestir a couraça da justiça de Deus e abandonar sua couraça de pano podre. Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, como causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e os considero como refugo. Na palavra original que está falando esterco, eu considero tudo isso que eu sei como aquele palavrão mesmo feio, para ganhar a Cristo, a ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede em Deus, baseado na fé. Aleluia. Então Paulo traz esse entendimento para mim e para você, meu querido, que você precisa conhecer a verdade, você precisa ajustar bem teu cinto da verdade, e você também precisa ter essa couraça da justiça. E essa justiça não é a justiça própria tua, e sim a justiça que vem dele, a justiça daquilo que ele fez na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. A partir do momento que você começar a compreender isso e permitir que o Espírito comece a vivificar isso na tua mente, muita coisa que você tem enfrentado você vai vencer, meu querido. Faça isso e depois me conte, que se não der certo com você, isso daí até eu estou me alugando no cristianismo. Amém? Você coloca em pé, por gentileza. Vamos orar. Deus, eu quero colocar as nossas vidas ainda na tua presença. Eu clamo a ti, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine. Assim como essa palavra, ela tem mexido comigo. Ela tem me levado a ruminar ela diariamente, com o desejo de ser melhor para o Senhor a cada dia. Eu oro a Deus para que da mesma forma isso aconteça no coração e na mente dos meus irmãos aqui, Pai. Jesus, tua palavra, o Senhor nos ensina ali no momento de parábolas, que a palavra é como uma semente lançada em uma terra, terra fértil, uma terra ali com pedregulho, uma terra árida com espinhos. Eu quero clamar a ti que nesse momento, essa palavra, ela caia no coração e comece a germinar vida. Eu clamo a ti para que o Senhor proteja esta palavra, que o teu Santo Espírito guarde nosso coração, permitindo assim que ela gere vida a 100 por 1, para que possamos dar frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos que nos levam a cada dia a ser melhores para o Senhor. E tudo quanto fizermos aqui nessa terra, que não venhamos fazer para homens, mas sim como ao Senhor. Então clamo a ti, eu abençoo a vida de cada um aqui nesta noite, aquele que ouviu, aquele que foi exposto a esta palavra. Eu clamo a ti que o Senhor comece a incomodá-los, aqueles que estão na luta, aquele que está em dificuldade, aquele que não está tendo consciência dessa batalha. Eu oro para que o Senhor permita que esta consciência comece a ser clara na mente de cada um aqui, Pai. Pai, eu abençoo o retorno de cada um para os seus lares. Oro para que essa semana o Senhor ainda nos ajude a praticar a tua palavra e vivenciar aquilo que o Senhor tem para cada um, Pai. Pai, também oramos pela vida do nosso pastor, pelo Pipe, a Cátia, o Gabriel, nesta viagem. Eu oro para que o Senhor proteja e guarde a vida deles, e que esse tempo venha a ser um tempo de refrigério, um tempo no qual o Senhor vai colocar eles no colo do Senhor, na presença do Senhor, a cada dia ali, Pai. Cada dia que eles passaram ali em Foz do Iguaçu, eu quero abençoar, declarando que seja um novo tempo para o Pipe e para a Cátia, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo aqui, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Não saia sem cumprimentar o teu irmão. E até a próxima.